Tango, Vitorino, Juliette, a área restrita já no... já saiu conforme o botão. Está autorizado, Thiago, da presença. Thank you, Gofi, let's go. Centro de uma margem 8, início de adição de velocidade 2209. Azul 4207, informação em curso, é Juliette, aguarda um minuto, copo, prepara a saída da EMA. Preparado. Isso, mantenha 230, com 3198. Azul 2770, autorizado direto Raíra. Direto Raíra 2770. O transponder é 0135, controle 120, decimal 8. É azul F, cortejamento correto, confirma somente o transponder. Cortejamento correto para acionamento de colagem, chama a torre em 118, decimal 95. Altímetro 10 no meio, bom, bom, feliz ano novo. Number 6, 21016, clear the Admiralty Procedure runway 10. Clear for the RNAV runway 10, extend to 2,500 feet, American T29. AZ4207, copia. Space, o senhor do Leto, não há tráfego a reportar. Na saída da Eule da Morte. Santos 10 primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5050, controle 120, decimal 8. 4207, autorizado Guarulhos 320, rota conforme o plano. Saída da Eule da Morte, para 210, após conforme 5050, transponder 208. Azul 4207, protegimento correto. Reporte pronto para o feedback e acionamento. Atatango Vitorino de Juliette, Sani Torre, 118, decimal 95. Borba, após Froti. 5040, controle, correção, desculpa, o transponder. Com controle 120, decimal 8. E a primeira aerovia que intercepta é o Pesolo 119. Autorizado ainda 30-0 para Fortaleza, decolando da 10 com curva direita, saída Portland, transição para o Tito. 040, transponder 208, e era o Tito, então é o Pesolo 19, bono 094. Bono 094, corrigindo, a saída é Momo, transição Froti, com primeira curva esquerda como protegendo anteriormente. saída Momo, transição para ti, Bono 094. Bono 094, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento com gate 09, correção 1-0. A série 2004, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288-260, graças. 120 decimal 8. O litoral chamará 208. O Serra do Leco. Juliette autorizado o pouso na 17, o vento é 100 graus, 092. Bono 094, autorizado para o chuveiro questionar, reporte táxi. Autorizado para o questionamento, Bono 094. A Barra Rio, Serra do Leco, prossiga. Bom dia, senhora. Direção ao litoral. Presidente de Anjo Maia, vai prosseguir para Cairu. O Serra do Leco vai mostrando o tempo certo. Autorizado, mantém o sobrevoo até o próximo Imbuí e depois prossegue. Antes, o Serra do Leco mantém as condições visuais e ajusta na 0 na linha. O 0 no meio, condições visuais, Serra do Leco. Transponder 0145, controle 120, decimal 8. Alvo, protegimento correto, confirmou o PLV, autonomia. Zero dois. Cliente para acionamento, táxi de colar e chama do Rio na noite de 95, ótimo entrando na zero no meio, bom voo, feliz ano novo. Estamos prosseguindo. Tiremos de verificar aqui junto à sala S e já chamamos para contar. Afirma, tem 398 autorizado para fazer minha terminada aqui, por favor. O Oscar Alcadravo está autorizado até ponto de espera da 17. American Line 229, call tower, frequency 118.95. 118.95, American 259. Ok, Vitor Índia Juliette no solo 04, autorizado da Track Taxa ADI. Clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Altimeter setting 1016. Clear to land, runway 10 America, now keep your nose. Bono India, report 0095836, Bono 094, bom dia. Bono 103191, ponte meia, informação Juliette, autorização valeu. Aguarda autorização, número 2, informação de NET, confere. É o 103191? Assino o 103191. Zero telescópica dava a alinhar e manter o 17. Charlie, eu faço alguma escuta? Parte da base? Autorizado, Sierra Whiskey Delta Lima, decola da 17, com a primeira curva à direita, no corredor Shell, no mil pés, transponder 0170, controle em 120 decimal 8. Vai 1 no mil pés ou 500, confirme. Tente 0 único a voz, confirma teu nome? 8, completo procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Tomei um bom voo, feliz ano novo. Salvador, bom dia, 1094, 1104, 1104, pronto, só o contrário do nação. Bom dia, Gol no 094, mantenha a posição. Irume, após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponde 5042, controle em 120, decimal 8. 76141, está autorizado para o Rio. Nível de voo 360, pista no 0, curva direita, será da El Leda, Irume, após rota conforme. 5042, controle 208. Autoriza 191 no protegimento correto, só confirmando o destino de Leão, Rio de Janeiro. Afirmo, na Leão. Protegimento correto, reporte pronto, espero que estiver em questionamento, confirma o gate que se encontra. Meia dúzia. Gente. Doente. Fala, meu caso, o eco confirme ainda em inglês. Ainda na região do Imbuí, o Serra do Eco. Potência livre, o Serra do Eco. Golfe de Leste Golfe. Pista 3198, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. America 229 on the ground at 08, contact the ground 121, decimal 9. 1 decimal 9, America. So, America 229, I clear the runway taxi park. Alpha Juliet to gate 11. Alpha Julia, gate 11, America 229. Alfa Bravo, decolado 09. Ao passar o farol de Tatuã, chame o controle 1208. Alfa Bravo, farol Tatuã, chame o controle. Passa o Tango a linha e mantém a pista no 7. Observe a aeronave da TAM, a curta final da 1-0, após alinhar e manter a mesma. Após a TAM, precisado alinhar e manter a 1-0, agora no 0-9-4. E aguarde a passagem da aeronave da TAM, o Charlie Alfa Tango. Colada 1-7, o vento 1-0-0 graus 08 nós. Tango fora. Oi, Charlie Alfa, Tango, decolado ao Zuno 1. Ao passar o farol de Itapuã, chama o controle 208. Itapuã, 1280, controle gráfico. Bom dia, prisão. Igualmente. Visto, o senhor não conseguiu enxergar o papi, confirme, tá tudo apagado, é isso? Estava muito fraco, muito realmente, pronto, ok, ciente, iremos informar que é claro. Chame o solo agora em 1, 2, 1, decimal 9, obrigado pela informação. 1, 2, 9, livre decolagem, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 1-0-9. Controle, bom dia, Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, bom dia, prossiga. Decolou da 1-7, curva direita, vai ingressar na Xé, pra pouso em Serra Uísque de Alta Lima, cara. É isso, Charlie Alfa Tango, mapa de condições visuais, ajuste 1-0-1-6. Ainda não recebo o transponder, você pode visual com o local de pouso. 1-0-6 vai reportar a visual com o local de pouso. Grato, Lisandro. Vamos também. Zero 094, decolado ao 1-2, chame o controle, 208. 208, obrigado, 3-1-9-6. Igualmente. Aprovado, bom dia. Soma 094, bom dia, chame o código 5040, suba para o nível 370 na saída móvel. Gente, na Momo, acionou, por favor, frute. Boa 094, inicialmente voo e código, agora sua informação para o Vapro. Muitíssimo obrigado, vai voar código. Carlos Alfa Tango, como traço do 10 horas a 3 milhas, como o Ice, mantendo o número 6, o Charlie 172. Gente, do Charlie 172, espera faltando. Avisou com o local de pouso, já o Charlie Alfa Tango. Carlos Alfa Tango, frequência livre. Dia 01, prossiga. Pegou a dia 01. O vento é 1-0-0 graus, 1-0 norte, em forma e fora do solo. O senhor tem a autonomia e o tempo de voo? Livre decolagem, o vento 100 graus, 099, forma e forma. 0-6. Fala Delta 3191, pushback, acionamento, posição meia dúzia. 3191, Stronggate 06, autorizado, pushback, acionamento, forte taca. Chama taca. Puxa, acionamento, para tudo 07, som. 4207, autorizado, pushback, acionamento, forte taca. Autorizado, acionamento, forte taca, 4207. Radial 01, Nautilus, fora do solo. Ok, Radial 01, decolado ao 17, chame o controle, 1208. 1208, curado, só, seu retorno. Boa no novo, professor. Comente. Controle Salvador, com o Radial, bom dia, o Radial 01. Radião 01, bom dia, prossiga. Radião 01, decolou do Padre do Graé para patrulhamento linha do litoral e um acompanhamento da procissão de Boa Luz do Navegante. Sente, Radião 01, mantém condições visuais, Luzista 0116. Condições visuais, 1016, Guardião 01. Pilota Bravo, Guardião 01. Táxi 203 a bordo, temos 3 horas e 45 para terminar Campinas. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamada Toyo 1-8-195, altímetro 1-0-6, vamos ver. Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamada Toyo 3-1-9-1, graças. Mas o 4207, mantém a posição por gentileza? Mantém a posição, por gentileza. 4207, com a 232, onde já finalizou o táxi, já vai prosseguir para o ponto, até o ponto de espera e já prossegue com o seu pushback, ok? Toma 094, que está no centro Recife, 126, decimal 85, ATM 125, decimal 45. 3685, 1545, obrigado, 39. Tá bom. Do Papá Romeu Golf e do Leste Golf. O que é do 4207? Afirmo, 4207, grata pela colaboração. Só escute atentamente. Autorizado decolado 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-12-9. Aqui decolando 0, 3-1-9-1. passageiro levantou aqui, estão fazendo pitch, pode ficar uns 10 segundinhos alinhado aqui. Ativo, é 3 no avião, reposta iniciando a decolagem. Reportar na brigada. Já vai iniciar 3-1 no avião. Mete 3-1 no avião. Salvador, voo 9162, bom dia. Voo 9162, bom dia, autorizado direto para a Rita 366, do Safarão 060. 060 para 366, voo 9162. Backlash 4207, 111 a bordo, Oceano Rio de Janeiro Preto, 4 horas e 4 para o Oceano Rio. Confirma somente para o ver, 111? Sim, aqui você via Índia, ponto de espera, chamando por 1 no 8395, altímetro 90 no 6, o meu avanço autorizando o nosso. Pronto, 1095. Muito obrigado, professor, e tudo bem na coisa também. Feliz 2015, 4 0 7 0 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia, bom ano. Igualmente. Autorizado alinhar e manter o zero. Manter o zero, 4307. Entrei no 91, bom dia, contato radar, para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3191. Autorizado para o segmento RNAV Sistema Zero. Azul 4207 decolado aos 26, chame o controle, 120.8. 208, boas festas aí. Valente. Azul 4207 decolado na sua escuta. Azul 4207, contato radar, subatado nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, contato radar 320. Salvador, voo 8064, 1864, bom dia, autoridade de horário de Sarjeta 366, desça para o nível 060. Sarjeta 366, nível 060, boa noite, minha parada. Do 4082, via chegada Mário, deixa para o nível de voo 070, a gente na 06. Tá na linha 200 com sua velocidade de casa. Tá com 2, tá com 2.0. Ou na 162 com sua velocidade de casa. Mantendo 259, só na 62. Ou na 162, reduza para 2009. Vai seguir tráfego com 2509, é 2320. Tá ciente, o nono 62 reduzindo para 209. O controle confirma o Airbus que está à frente do 162, qual a distância da gente, por favor? O 162, tráfego filtro, 12 horas, 11 milhas, com 250 graus em redução, Airbus 320. Tá certo, não é dois. São 3191, chame o centro do CIS, distribuição 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Vai chamar Recife 3191, obrigado. Ou no 1162, autorizado, separa o nível de voo 040. 040, voo 1162. O 1864, autorizado, separa o nível de voo 050. 050, 1864. O 4082, autorizado, separa o nível de voo 060. Salvador, bom dia. Bom, 156, informação Juliette. Autorização, Galeão. Bom, 156, informação Juliette. Prepara a saída da El e aguarda a cópia. Vai dando 4, 156. Panamia 200, complete novo procedimento. Chama o senhor de Salvador, frequência 118, decimal 95. Ou no 1162, autorizado para 2500 pés, a gente no 06, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10 é estabilizado. Ok, já 2500, autorizado ao final do RNAV, no 1162, é para tudo. Panamia 200, bom dia. Autorizado pouso, são 0 vento, 1 no 0 graus, 1 no 0 mais. 5-5-6 por pinto. 5-6. Autorizado VLE, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eoli da Irum. Após Irum, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5063, controle em 1-2-0-8. Galeão 360, decola a primeira curva direita da Eoli da Irum. Após Irum, plano de voo. Adicione 5063, controle 1208, voo 56. 1-5-5-6, confirmamos da Eoli da Irum. Da Eoli da Irum, então. 1-5-5-6, prosseguimento com essa, pode passar o pushback em funcionamento. Vai, reportar. Azul 4207, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238, obrigado, bom trabalho. Voando. Somente, bom voo. Valeu! Final, voo na 1-1-6-2. Completo final do procedimento, chame Torres Salvador, frequência 1-1-8-95. 1-8-6-4, autorizado separa 2.500 pesos, destino 0 no MIA. Autorizado final do procedimento RNAV da pista 9-0, responsabilizado. 2.500 pesos, 0 no MIA, chamar o final, boa noite. Bom dia, tráfego ainda não avistado, Senegal 1-0 no meia, número 2 para Pouso Salvador. Chame passando o Céu Vida 372, aguardando o som de pouso no número 2. Vai chamar para a 372, bom. Chame 200 no solo aos 35, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121.9. Puxando 6200, taxi via Alfa, Juliette, até remoto no 4. Já passou o serviço 372, tem baixo travado o estado? Afirmativa, a gente já está 2.5 milhas da capela. Obrigado, voo 162, tráfego avistado, que ligou no 0 no meia, pouso autorizado na pista no 0, vento 090 graus, 129. Autorizado, pouso voo 162. Romeu Golfo, Juliette Golfo 5. Isso vai ser o 01. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Zero com sua voz. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, mantenha-se em condições de usuário, mantendo o litoral. 500 pés, registro 0906, reporte, Parque de Pituaçu. Já está no através do Parque de Pituaçu, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Faz coordenação com a Torre Salvador, mantenha o Parque de Pituaçu, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Já mantém o parque, vai transferir com a Torre, já. Tá faltando? Papai Romeu Charlie Alfa Tango, chame em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Ah, Juliette, sua rota 10. Obrigado, senhor. Chame cruzando o eixo de aproximação da pista 35, por instruções. As unidades da 35, antes da chamada para o cruzamento, senhor. Bruno 162 no solo aos 38, chame agora o solo 121, decimal 9. 19, Bruno 162. Ou 1864, Torre Salvador. Sol 864 estabilizado. Afirma, agora aqui é 4. Destinando o procedimento, transmissor em Salvador, presença 118, decimal 95. 95, 118, 64. Linha do litoral, chame para o cruzamento do eixo de colagem da pista no 7, senhor. Vai seguir pela linha do litoral e chamar para o cruzamento da pista 735. Já está parte 4, confirmando. Quatro, eu tô aí, Salvador. 95, número 2, para Palmeiras, para a saída da El. Aguarde um minuto. Sim, sim. Acabou, agora vai ser. Boa noite, 64, reporto um helicóptero mantendo 500 pés na linha do litoral. Se aproximando, não deverá interferir com o seu pouso. Pouso agora autorizado na pista no zero, vento de 100 graus, com uma dúzia de nós. O boa noite, 64. Autorizado para o Cristiano, agora vai ter a autorizado cruzamento do eixo da colagem da pista 35. Chame mantendo o setor sul, aguardando para o cruzamento do eixo da colagem da pista no zero, Charlie Alfatango. Ciente, está autorizado o cruzamento da cabeceira 35, da mantenha eleitoral ao sul da torre, chama para o cruzamento da 28, Tango. Afirmo, Charlie Alfatango, somente autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista no 7, negativo cabeceira 35, eixo de decolagem pista no 7, chame para o cruzamento do eixo de decolagem pista no 0. Então vai cruzar na vertical da cabeceira 17, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, negativo, mantenha a linha do litoral, chame cruzando o eixo de decolagem da pista no 7. Vai chamar para cruzamento, tá? Charlie Alfa Tango, mantenha a linha do litoral. Está mantendo a linha do litoral, senhor. Vai cruzar a 735 agora. 35. Obrigado, bom dia. 3 a Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Leda Motiva. Eu fiz 1-0 a primeira aerovia, pois conforme rota prevista no plano de voo. Responde 5062 e o controle em 120 decimal 8. O cara Fatal, vamos ver a linha do litoral. Avistado cruzando o eixo de decolagem da pista 1-7. Mantenha a linha do litoral, chame para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1-0. Vai chamar para o cruzamento do eixo da decolagem da 1-0, Charlie Alfatango. Está ao sul da torre agora. E joga um gol no pouso. 1864 no solo aos 4-1. Libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, vai lá, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, condições de dar presente, agilizar o cruzamento da pista 1028 e chamar livrando? Afirmo, via lei eleitoral. Vai cruzar então o eixo de decolagem da 1-0 via linha do litoral, Charlie Alfatango agilizando. Salve, Salvador, boa noite, mano. ouve sons? 082, tráfego do governo do estado, aqui no igual no 06, continua a aproximação. Agora se estaria já. Agora se estaria com a 03. Alfa, agora lá tem a mapa. Confirma pro som, quem chamou? Boa noite, 64, segura na sexta. Boa noite, 64, tá que se vê alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa noite, 64. O 4082, pouso autorizado na pista no zero, vento de 1-0 graus com 1-2 nós. Autorizado, 4082. Passa pro meu Charlie, Alfa Tango, agora em buraquinho, chame o controle Salvador na frequência 120.8. Passa lá no 2080, senhor. Controle, por favor, Alfa Tango. Tá, meu estado é Alfa Tango, mantenha o litoral norte, questões visuais, minha César, no 06, reparte 20 milhas fora. No 06, vai manter o meu pés no corredor forte do litoral, o seu Alfa Tango. Feito, no meu pés, mantendo o corredor forte, reparte 20 milhas fora. Vai reportar 20 milhas afastado, seu Alfa Tango. 06, bom, vamos feliz ano novo. Urgon 556, pronto táxi, 148 a bordo, autonomia 0331, alterna Guarulhos. Taxi é via Índia, ponto de espera chamatão em 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-1-6, bom voo. Via Índia, ponto de espera chamatão 1-1-8-9-5-1-0-9-6, obrigado. 1-1-8-6-4, Alfa Juliette, seu gate 05, autorizado. Alfa Juliette 5, boa noite, é nosso. 3745, Copia? Firma pronta. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 340, decolada 1-0 com a primeira curva direita na saída da El Neza Morte. Eu fiz o 1-0 primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5065, controle 1-20-8. Autorizado São Paulo 340, decolada 1-0, primeira curva direita na El Neza Morte. Upper Zulu 1-0, primeira aerovia por base, Upper Zulu 1-6, Bosma, direto com Sim e com Shoji. Upper Zulu 3-0 em Fitch. 5-0-6-5, transponder 208, Bosma 3-7-4-5. Tá 3-7-4-5, Upper Zulu 1-0, primeira aerovia. Upper Zulu 1-0 por base, Upper Zulu 1-6, segue. Sente, tá 3-7-4-5, atendimento correto, é a parte 4 para o que estiver aqui no ano. Sente, 3-7-4-5. Bom dia, Paulo, 4-0-8-2 de Azul e Grosso. Azul 4082, taxi avião Alfa Juliette, seu gate 01, bom dia. Alfa Juliette, seu gate 08, 4082, bom dia. 0, vendo 1-0, não, desculpa, o ajuste 0-1-5, gol 1-5, recomendo. Logo Romeu, eu tenho meu Golf avistado decolado, agora os 4-5, chama agora o controle Salvador, frequência 1-2-0, décima 8, chama com gol. Chama controle, eu tenho uma gol, graças. Delta Fox agora 5/5, confirme pronto posicionamento. Livre, chame táxi, Eco Delta Fox. Tá, Romeu, até Romeu Golf, sim, quanto a esse condições visuais, ajuste no 06, na escuta do controle. Informo que há tráfegos nessa região, Papá Romeu Golf, Juliette Golf, Guardião 01. Ok, senhorita, vai estar atento, Hotel Romeu Golf. Obrigada. 556, decolado 47, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, décima 8, chama bom voo. 1208 com controle, gol 556, bom dia. Bom dia. Confirma pro sal, quem chamou? Eu vou 1790. 1790, a da saída pública. Um minuto, por favor. Aguardo 1790. 1556, contato radar na decolagem, via saída da El, submantém o nível de voo 360. Via da ELCO 360, solicita voar direto da El, gol no 556. 37 Leda, gol no 556. Falou, correção, Leda, gol no 556, grato. Tá bom, foi informando aqui em espera, de qualquer jeito, obrigado e bom dia. Autorizado, chamar, 1790. Autorizado, pushback acionar, pode estar. Autorizado, tem 3745. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, 20 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém-se condições visuais, não há tráfego do conhecimento do controle do setor, frequência de sua coordenação. Liga para a coordenação da presente, graças. Romeu 556, eu chamo o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 251, alternando 238, gol 1556, bom dia. Chamou o gol. Baixo 1 no Índia, ponto de espera chama Tonhono 9605, altimetro 1 0 no 5, sai como número 2 da frente é 2 da Atan. Bom, vamos, feliz ano novo. 104, seu Índia, ó, ajuste 1005, ponto de espera 1005, número 7906, só confirmando 1015 no ajuste. Poxa, na 6203, aguarda cópia, prepara a saída da El. Guardando cópia com a da El, 62.